Viva, bem-vindos a mais um Porto em Conversa. Hoje estou com o Pedro Rios, do projeto Porto 24, que vai arrancar agora dia 10 de dezembro. E estou a falar com ele precisamente para ficar um bocado com a ideia do que é o projeto, porque é que acharam pertinente iniciar este projeto de comunicação centrado no Porto, essencialmente. E antes disso, pedia-te para falares um pouco quem é que é a equipa, que experiências é que têm, onde é que vem. A equipa são, antes de mais, obrigado pelo convite. A equipa é constituída por três pessoas, dois jornalistas e um produtor multimédia. Que já tem alguma experiência, né? Trabalharam nestas. Temos uma experiência de 6 anos de profissão, ou de profissões, e mantemos ainda colaborações com meios, somos os três freelancers. Eu, por exemplo, colaboro com o Público, com a Rádio Renascença, e é só. O Pedro Candeias com a Rádio Renascença, vertente, tal como eu, online. E a Ana com a Sábado, o Sol. E eu e o Pedro Candeias tivemos uma experiência anterior de jornalismo Porto Neto, um jornal universitário também online, e a Ana teve uma experiência anterior de comércio do Porto. E pronto, e de facto a ideia foi procurar perfis, por exemplo, a ideia surgiu eu e o Pedro Candeias, quando ainda estávamos no projeto anterior, no jornalismo Porto Neto, um pouco como vendo o que conseguíamos fazer ali, pensar que podíamos criar um projeto também centrado no Porto, mas com uma ambição maior de ter mais sites, ter mais conteúdos, e ser também o nosso projeto. Há um lado de empreendedorismo e de querer fazer o nosso próprio emprego e, se possível, dar emprego a outras pessoas. E fomos, por causa dos perfis que estava a falar, procuramos a Ana precisamente pela ligação dela ao jornalismo local, no Comércio do Porto, que era o mais próximo, o mais próximo não, o que existia de jornalismo local, só local do Porto. Infelizmente fechou e de facto gerou-se aqui um certo vazio, que foi colmatado em parte pelo Porto Canal e mais recentemente pelo Semanário Grande Porto. Mas achamos nós que continua a haver um vazio, sobretudo na internet, e é isso que nos interessa, visto que somos um produto exclusivamente online. E foi por isso, porque de facto fazer uma televisão, para além de não se conseguir assim do pé para a mão, ou fazer um jornal, não seria ocupar um espaço vazio. Achamos que na internet sim, e sobretudo um projeto com a nossa com a nossa com o nosso perfil. Pensamos que é um projeto que, por ser pensado de raiz para a internet, apresenta algumas diferenças face aos outros projetos que têm sites, mas a preocupação Parecem como deles uma extensão, não é? são De uma extensões, ideia exato. normal. E achamos que há um potencial muito grande para explorar, e achamos que a reação vai ser positiva. Vocês são dois jornalistas e um produtor multimédia, assim que aparecem no, Sim. nos press releases e que tu referiste. O que é um produtor multimédia? Produtor multimédia é, como indica o termo, é alguém que produz multimédia, ou seja, por multimédia nós entendemos páginas especiais que cruzam meios, cruzam vídeo, cruzam áudio, cruzam texto, cruzam. Ou seja, são páginas com um nível técnico, com alguma exigência que o Pedro Candeias está mais sensibilizado que nós. Nós temos essas competências e dialogamos com o Pedro Candeias, nós e os colaboradores que também temos, dialogamos com o Pedro Candeias para que ele, com a sua magia, vá, possa fazer essas páginas ricas de multimédia que são uma grande aposta do projeto. para além de produzir vídeo só por si, que não necessariamente que se cruze com outros meios, mas uma peça de vídeo, uma peça de fotografias 360 graus. Há muitas coisas que queremos explorar e que o Pedro Candeias tem mais capacidades técnicas do que nós, porque tem mais experiência nessa área. Uhum. E já agora, eu estava a assumir que toda a gente sabe o que é um jornalista, mas o que é que faz um jornalista nos dias de hoje? Uma pergunta pertinente. E curiosamente, com a internet, esse papel está a ser... ninguém sabe muito bem para onde se caminha, e eu acho que não se pode, como antigamente, não se pode ter a arrogância de... Eu cheguei à definição do que é o jornalista do século XXI ou da internet, mas há aproximações, e posso dar a minha opinião, e penso que isso reflete muito o que é o projeto. O jornalista hoje é também um curador. Há muita informação disponível, produzida por pessoas como tu, que tu fazes isto porque gostas, imagino, não por razões económicas. Tens a tua outra ocupação diária, mas tens um interesse grande pelo Porto, e isso é a tua recompensa, não é? É ver que estás a ajudar a comunidade de alguma forma. Há os blogs, claro, um exemplo já mais clássico, apesar de serem recentes. Twitter, pessoas que são muito ativas no Twitter, pessoas que são muito ativas no Facebook, pessoas que... ou seja, tudo isto existe na internet, e eu penso que, e essa é um pouco a nossa filosofia, é tentar agregar isto e dar-lhe sentido. Ou seja, por exemplo, se temos uma discussão, hoje, aliás ontem, houve a discussão em reunião de Câmara do Orçamento Municipal, muita coisa foi produzida na internet sobre, muita opinião, né, de pessoas, foi produzida sobre o tema, ou seja, ou o que as pessoas gostavam de ver, ou então sobre o que está lá mesmo. Por que não reunir isto, seja tweets, seja posts no Facebook, seja as coisas mais clássicas do que o Rui Rio disse a um jornal que não a nós, por que não ir lá buscar e colocar num fluxo de dados, em que a nossa função ali não é tanto recolher, ou melhor, é recolher também, mas não é tanto... Agrupar, não é? Porque... Mas é agrupar e dar sentido e juntar, se calhar, à peça mais tradicional sobre o que se passou realmente na reunião de Câmara. Ok. Falando agora um pouco mais especificamente do vosso projeto, porque é que acharam que era importante nesta altura, que toda a gente tem um bocado a ideia que é uma altura de crise e tal, não é que não, às vezes não fomenta muito o empreendedorismo e a vontade de explorar estas coisas, porque é que acharam que esta era a altura certa para eventualmente constituir uma empresa ou, pronto, iniciarem um projeto comum que, imagino, querem que seja uma parte, se calhar, do vosso sustento financeiro, não é? Nós não escolhemos particularmente o momento, ou seja, nós já vínhamos trabalhando nisto, tanto na elaboração do plano de negócios e plano financeiro, e um pouco na maturação da ideia. Esta ideia de rede foi surgindo ao longo do tempo. De início tínhamos uma ideia mais jornalística, que ainda está muito vincada, até pelo nosso perfil profissional, mas... De início tínhamos muita ideia do jornal, eventualmente também uma revista, mas são produtos editoriais mais clássicos. E surgiu a ideia de adicionar um guia de locais, que não é um produto jornalístico, também um agregador de conteúdos da internet, que também... Poder-se-á dizer que, à luz daquela definição de jornalista, se calhar já começa a ser, mas não é... Ou seja, a ideia evoluiu muito e até tenho alguma curiosidade em... Eu tenho fraca memória, mas até gostava de voltar um bocado atrás no tempo e ver o que as nossas conversas na altura, porque imagino que fossem algo diferente. Por isso é que nos ouviram. Sim, tanto seria até engraçado. Ou seja, também levou esse tempo e também o facto de esta ser a nossa primeira empresa, houve muito de. Para não saltar. Não dar um passo maior do que a perna. Para fazer uma empresa sem ter a certeza, ou seja, primeiro aferimos a viabilidade do projeto com o apoio da Universidade do Porto ou do Parque de Ciência e Tecnologia, onde estamos sediados, na Baixa. Ou seja, esse tempo. Fim desse trabalho. Como é que foi a curiosamente explode a segunda crise financeira. Não, já havia a crise, mas era ainda um espectro. E agora com a ameaça do FMI, mas é uma mera coincidência. O projeto, de momento, é de investimento reduzido. A ideia é conseguirmos financiamento para que ele possa crescer mais rapidamente. Mas o projeto está preparado para. Por ser de financiamento reduzido, também não. Sim, é mais não, adaptável não ao facto do contexto exterior poder ser, como dizes bem, mais difícil do que há 2 anos, quando tivemos a ideia. Mas agora, e falaste aí do apoio do Parque de Ciência e Tecnologia, não é? Para no desenvolvimento do vosso projeto, que tipo de apoio é que foi? Tivemos um apoio de. Há um apoio à elaboração do plano de negócios, ou na elaboração do plano de negócios, e foi um pouco por aí, foi um grande apoio nesse sentido, e estamos incubados no Polo de Indústrias Criativas, que para além do espaço físico, há condições mais vantajosas do que se pratica no mercado. Não é, penso que nem é tanto isso o mais importante, é mais a proximidade face aqui a empresas ou emergentes, exato, como a nossa, ou se calhar e o público já que ele usa está um pouco aqui mais também, adiantadas, mas ainda recentes, e que certamente haverá aqui sinergias a explorar, e mesmo com o público e com a agência Luz, em que também acreditamos que é possível trabalhar em conjunto, e penso que depois de aparecer que isso acontecerá, ou poderá acontecer. Okay. E já agora só uma curiosidade, há também algum tipo de serviços partilhados que vocês possam ter acesso, tipo, não sei, sei lá, sala de reuniões, assim, essas coisas desse género, ou se calhar apoio na contabilidade? Não, apoio na contabilidade não existe. Existe o aproveitamento ou seja, a universidade tem vários espaços. Por isso, salas de reuniões, existe salas de reuniões aqui, portanto, é um dos serviços. Auditório nunca aconteceu, mas imagino que, eventualmente, o auditório pudesse ser usado com, pelo menos, a condições mais vantajosas, mas se calhar até estou a dizer coisas que não são verdade. Mas imagino que sim, porque é um pouco, eles têm sido muito solícitos nisso, nós necessitamos de qualquer coisa em que não valha a pena comprarmos, e sabemos que a universidade tem, e eles têm-nos ajudado muito. Falaste aí na ideia, pronto, que já, esta ideia de criar este projeto já há 2 anos, começou e pronto, foi evoluindo durante essa altura. Que inspirações é que serviram de base para isto? Que outros sites ou que outros projetos em Portugal ou fora é que vocês acharam que eram pertinentes para vocês? Nós temos uma referência que é um pequeno jornal local, bem mais local do que o nosso, porque a área geográfica é mais pequena. Penso eu que é mais pequena. Mas que é o ljworld.com. Que tem a forma como eles abordam os temas locais interessa-nos muito. Tentar é uma inspiração. Claro que a realidade americana é totalmente diferente da nossa, mas é uma inspiração. E muito, se bem que, pelo menos em termos de visual, aí as inspirações são mais da parte do Pedro Candeias, que uma das funções do produtor multimédia é também fazer os sites, que eu esqueci-me há bocado. penso que também alguns jornais espanhóis que estão num patamar muito superior aos jornais online portugueses. Isto para falar de jornais, porque na revista, na praça, temos uma... penso que é menos influenciado, porque é um produto menos... mais livre, digamos, em termos de organização, mais simples. É um pouco por aí. O guia de locais é um guia de locais, não tem particularmente inspiração. Penso que no jornal é que podia citar esta referência. E os jornais espanhóis, mesmo os jornais locais espanhóis, porque isso foi uma das razões que nos levou a fazer isto, é tentar provar para nós mesmos também que é possível fazer jornalismo local online, porque em papel ele existe e tem tradição e muito é de qualidade, mas online com um nível técnico superior ao que já existe. Existem honrosas exceções, mas a generalidade dos sites é pobre e não está pensada. São sites que não estão bem pensados para ser jornais, ou quem os utiliza não tem ainda a formação necessária. Há ainda muito por fazer e pronto, gostávamos de ser também uma referência a esse nível, ou sobretudo a esse nível, não tanto em termos de jornalismo nacional, porque o que nos interessa mesmo neste momento é o Porto e o jornalismo local, que é o que vamos fazer. Já referiste aí várias vezes a questão desta aposta geográfica no Porto. Porque é que é importante? Porque o Porto? Sim. O Porto surgiu naturalmente, é curioso, eu não sou do Porto, sou do Conselho da Feira, mas já quase a Gaia, mas ainda Feira. O Pedro é de Braga, mas já vive no Porto há 10 anos. Perdão. E a Ana, que é a verdadeira portuense de Gema, mas o Porto é a nossa cidade na prática desde, pelo menos a minha, pelo menos desde há 10 anos, foi quando vim para estudar aqui para o curso de jornalismo. E achamos que é curioso que isso reflete um bocado a nossa ideia, porque há muito este discurso algo flagelante ou autoflagelante dos portugueses que a cidade está a perder peso, que a cidade está perto de 26 habitantes, penso que era esse o último número por dia. Mas isso é a realidade residencial, ou seja, a realidade propriamente dita, a realidade real é que a cidade continua tão viva como antes. Eventualmente pode ser que economicamente perdeu o fulgor de outras eras, mas em termos dos últimos anos, a cidade até tem mostrado sinais de crescimento. Por exemplo, a Baixa, existe uma renovação da Baixa. Depois posso discutir se é bem feita, ou se é mal feita, mas ela existe. Ou seja, há coisas a acontecer. Mesmo no panorama da comunicação social, em que se pintava as coisas de negro, surgiu o Porto Canal, surgiu o Grande Porto, agora surgimos nós, ou seja, nem tudo é a puxar para baixo e a cidade está viva, ao contrário do que se diz. Basta, eu acho que basta vir ao Porto de dia e até à noite agora para perceber que está viva. Aquelas pessoas podem não viver cá, mas gastam aqui o seu dinheiro e divertem-se aqui, namoram aqui, fazem tudo aqui. Se calhar vão dormir a Gaia ou a Matosinhos ou mais longe, mas o coração continua a ser aqui. Não acha, portanto, que essa questão, essa ideia de que a Baixa está a ficar mais dinâmica e o Porto e tudo isso, que estão a acontecer coisas que é uma espécie de fogo-fato, que parece só que está a acontecer, mas que depois. Não é porque continuamos a ouvir a questão do comércio local que se calhar não está como poderia estar, coisas assim. Esse é um debate que tem sido, não é? Que é sempre do a dois lados, ainda assim, mas acho que alguns no meio estará. É verdade que o comércio tradicional precisa de se reinventar, mas isto também já se diz Tem dá muito tempo. Desde sempre. Pelo menos desde que eu comecei a estar atenta ao que se diz, digamos assim. Mas isso é verdade e se calhar é cada vez mais verdade porque os anos passam e as situações pioram quando os negócios não se reinventam, ou seja, é um ciclo vicioso. Mas também há novos negócios tradicionais, se calhar, isto é a minha opinião, vale o que vale, mas eu acho que há novos negócios tradicionais que de várias áreas, ou seja, desde mercearias, não necessariamente só aos gourmet, mas mesmo mercearias, ou seja, que se calhar pretendem chegar a um público diferente e conquistar as pessoas que iam à periferia fazer compras, e se calhar ainda vão, mas se calhar aquela compra do dia-a-dia já podem ir ao lado, não é? E encontram uma loja que as serve e que obviamente o tratamento é diferente. Até lojas mais, o que se diz, comércio alternativo, um termo algo discutível, mas que, pronto, a Rua da Almada, pronto, já muito conhecido, e que acho que não é fogo fato, porque são coisas que a maior parte já existe há alguns anos. Se nos pusermos a pensar individualmente, a maior parte não fechou, portanto não foi um erro abrir, continuam a funcionar. E eu penso que é verdade que há um certo, a reabilitação está muito focada ainda para o lazer e para os bares, mas antes disso do que nada, acho eu, e é muito bom para vir à baixa e à noite e poder andar seguro, como aqui há uns anos eu não andava, não necessariamente por ser perigoso, mas só porque como está deserto uma pessoa tem naturalmente mais receio. Ok, vamos falar agora um pouco do vosso projeto, mais em concreto. É uma rede, não é? De 4 sites, se percebi, o jornal, a praça, os eventos e a parte da agregação de notícias. Okay. O jornal Porto 24, a revista Praça, um guia de locais e eventos que se chama Locais e Eventos, e o Planeta Porto, que é o agregador, e ainda um site ou extensão dos outros sites, que é o meu P24. Começando pelo jornal. Ok. A ideia é vocês produzirem conteúdos, recuperarem informação de outros sítios, como é que vão pensar? Vamos, a ideia é valorizarmos conteúdos próprios, produzidos por nós, mas sem problemas, para fazer ligações, e eu mesmo para partir de trabalhos de outros jornais, porque no fundo todos os jornais o fazem e não seria possível não fazer. Mas obviamente o que nos interessa é criar conteúdos nossos, sobretudo conteúdos multimédia, ou não sendo multimédia, que fujam à agenda do dia-a-dia, ou melhor, que olhem para a agenda do dia-a-dia com um olhar mais permanente, ou seja, em vez de toque e foge, não é? Toque e foge, ou os casos do dia, tentar, em vez de, por exemplo, abordarmos a criminalidade com hoje houve um assalto, amanhã houve outra coisa qualquer noutro ponto da cidade, porque não olhar, fazer um trabalho sobre a evolução do crime do Porto, ou naquela área em específico. Penso que é um pouco o que falta. E pronto, e sempre, como dizia há um bocado, tentando ir além do texto, que ainda isso será um pouco, mas é naturalmente, mas ainda é muito dominante nos jornais online portugueses, e tentar fazer aí um pouco diferente. E pronto, penso que isso define o jornal. Vocês diziam que era dar histórias com densidade e com gente dentro. Sim, nós temos esta abordagem, tem a ver com aquilo, ou seja, aquele exemplo do crime não terá tanta gente dentro, mas terá mais a densidade. Mas agora pegando nas histórias com gente dentro, foi uma forma que arranjamos para designar reportagens sobre as pessoas que fazem esta cidade estar viva, como dizia há bocado. pessoas de todas as camadas sociais, todas as ocupações, todas as idades, e mostrar quem vive cá ou quem vive a cidade, mesmo não vivendo na cidade. Isso vai desde as pessoas que dinamizam associações locais, até os atletas de um clube local, até peças mais sobre situações que pessoas estão a viver, mas sempre muito, tentamos sempre olhar para as pessoas e menos para digamos, as fórmulas de protocolo. O jornalismo pede microfone, não sei se a expressão é conhecida a todos, mas trata-se de ir a um evento que está pré-definido e já se sabe o que vai acontecer e tentar obter, e o que nos interessa ali são 20 segundos sobre o que a pessoa está a dizer. Isso é preciso, e é preciso que alguém o faça, porque senão não há confronto, não é? Com saber o que é que as... ou confrontar, não é? As pessoas com os temas do dia, mas há muita gente já a fazê-lo, então interessa-nos fazer coisas que perdurem mais no tempo e que possas vir aqui, vir ao nosso site daqui a uma semana e tu encontras um conteúdo que tem uma semana, mas ainda está válido. Exato, que não perde por causa da questão da atualidade. Sim, mas sem fugir à atualidade. Vai ser um equilíbrio que pretendemos fazer, que é tentar olhar para a atualidade e pensar como é que vamos fazer a partir daqui peças que primeiro ofereçam quadros de leitura sobre essa atualidade e depois que permitam acompanhar ou resistir à espuma dos dias, digamos assim. Okay. Pronto, isso será então a parte do jornal online. Uma dúvida, pronto, muito, muito curta em relação ao âmbito geográfico. Estamos a falar do Porto cidade, Porto área metropolitana, Porto distrito, estamos a falar de Porto, estamos a falar de Grande Porto, aliás. Nós muitas vezes dizemos Porto porque entendemos o Grande Porto, ou pelo menos a secção do Grande Porto, por assim dizer, que será a nossa área de atuação mais dedicada, que é Porto, Gaia, Matosinhos, Maia. Uhum. Nós muitas vezes dizemos Porto e, como qualquer portuense ou mesmo de outras cidades, vêem-se como parte do Porto, ou seja, é Porto psicológico, digamos assim, menos o Porto geográfico, mas sobretudo Grande Porto. A área metropolitana do Porto pretendemos, a seu tempo, lá chegar, mas de início começar mais aqui. Uhum. À volta da Baixa, onde nós temos. Agora, vocês vão ter algum, ou têm ideia de criar algum tipo de plano de arranjar contribuidores locais de conteúdos? Tipo, criar uma rede de pessoas que possam contribuir com conteúdos para o vosso site? Sim. A este nível específico das notícias? Esta rede de sites, a ideia é aumentar a rede. Acrescentar blogs à rede, blogs ou que já existam e que queiram ser associados, ou blogs feitos de raiz por pessoas com interesses específicos no Porto, e outros projetos que queremos e que já temos em mente, mas que ficam para uma segunda fase. No que toca às notícias, nós temos... aí somos um pouco clássicos, ou seja, gostamos que as notícias sejam feitas por jornalistas, as notícias propriamente ditas, mas em tudo o resto acreditamos que tudo é possível, ou seja, os blogs obviamente não precisam ser feitos por jornalistas, que até é mais interessante que não sejam, e em vários sites há outras formas de colaboração que é possível fazer. Mas não pretendemos ser um site de jornalismo cidadão, digamos assim, mas pretendemos nós trabalhar com base no que os cidadãos nos digam. Mais isso do que a pessoa em casa ser o jornalista. Sim, se ela quiser publicar, já tem o seu espaço seu blog e depois vocês vão ligar. Nós podemos ir buscar isso e dar o destaque que entendemos. Não há necessidade de tentar fazermos nós. Nós não queremos fazer tudo, queremos ser uma plataforma também para que as pessoas possam, a partir de nós, ver o que se passa na internet, sobre o que se diz na internet sobre o Grande Porto. Uhum. Ok, isso em relação ao jornal. E em relação à revista, então, à praça, uhum. o que é que vamos poder ver lá? Na praça teremos uma revista de arte, cultura e lazer, e, portanto, conteúdos desta, espetáculos, sítios que vale a pena ir, desde restaurantes a lojas engraçadas ou lojas históricas, lojas novas, as pessoas que fazem, por exemplo, as pessoas que estão por trás dessas lojas, mas também as pessoas que de alguma forma mexem com a cidade, desde outros empreendedores até artistas, claro. Ou seja, é um pouco o que se passa na cidade, mas de uma perspectiva mais de divertirmo-nos na cidade, ou descobrir a cidade e descobrir que as coisas, até as coisas mais antigas da cidade, que se calhar estão desligadas do público mais jovem ou jovens adultos, que em teoria esta revista se liga, tem qualquer coisa para dar a essas pessoas, e certamente muito mais do que as pessoas pensam. E são histórias se calhar mais curtas, mas não necessariamente mais curtas. É um produto muito mais livre do que o jornal, mais descomprometido, mais informal. Uma observação que eu fiz até na vossa página de Facebook, quando começaram a divulgar isto, foi que parece-me que sobre arte, cultura e lazer toda a gente quer falar, e que qualquer, quase todos os blogs têm isso, todas as entidades têm página no Facebook onde vão dizendo o que é que está a acontecer. O que é que vocês vão ter de diferente, ou o que é que vão conseguir acrescentar a isso? Uhum. Nós, penso que na praça, diferente face ao que existe na internet, em papel é outra história, de facto existem muitos produtos. Na internet existem produtos feitos por pessoas que fazem por, como um blog que é muito conhecido, o Porto Cool, que é uma referência, e outros blogs se calhar menos conhecidos, ou seja, é um produto que, como qualquer produto amador no bom sentido, que é feito por amor, tem o lado menos positivo, se bem que para essas pessoas não deixa de ser positivo, porque é o que elas querem dar e podem dar, de não ser um produto constante, eventualmente, e ser menos atualizado, e não ter aquela obrigação que nós impomos a nós mesmos de estar ultra atentos ao que se passa e de sermos uma referência para quem quer saber o que se passa. E isso face à tal profusão que dizes bem de blogs que cobrem vários, desde a arte, cinema no Porto, há imensos. E blogs e até Facebooks específicos para só sobre aquilo. Isso de facto existe muito. Agora, sobre os sites institucionais, o que nos distingue é o facto de sermos não sermos um site institucional. Fazemos algo mais, não necessariamente melhor, mas necessariamente diferente, porque trata-se de jornalismo, não de promoção dos eventos. E penso que na internet de arte, cultura e lazer, jornalismo do Porto, apesar de tudo, existe pouco. E existe muita dispersão. Por exemplo, tu dizes que há muitos blogs, mas não há um sítio onde tu encontres tudo. E penso que isso é uma mais-valia, não só para a revista, como para o jornal. Ou seja, toda. Sim, é verdade, isto é funcionar todas umas coisas ligadas com as outras. Exato. Uhum. Este fator de agregação é um dos fatores que definem o que são uma mais-valia do projeto. Uhum. E depois temos a parte dos locais e eventos, locais e eventos. Que junto, Locais e Eventos é um produto não jornalístico, porque é totalmente utilitário. Uhum. São pequenos textos, ou melhor, o que é que é Locais e Eventos? Estamos a falar quase de uma espécie de páginas amarelas, é? É uma espécie de páginas amarelas, não tão exaustivas. Uhum. Encontraremos casas, empresas nesta fase. É possível, mas não é esse o foco do projeto. Mas mais, ou seja, serviços, sítios para ir e coisas para fazer. Desde restaurantes, mercearias, talhos, salas de espetáculos, estações de metro, monumentos. Ou seja, é um projeto algo gigantesco e sempre inacabado. E no com qual uma ambição quase utópica de mapear toda a cidade. Quase não, utópica. A ideia é sempre... Não é porque sendo uma cidade finita, alguma altura há de ficar tudo. Mas, quer dizer, a ideia é mesmo mapear tudo ao ponto da pessoa poder mapear, colocar no mapa, não é? Qual é o seu banco de jardim preferido? Ou a sua esquina preferida, ou seja, nós temos uma categoria que é o outros, em que a pessoa pode de facto colocar todo o tipo de coisas, depois pode ser aprovado ou não, consoante a relevância para o público em geral, mas em princípio tudo é possível de pôr. A nossa ideia aqui é que as pessoas coloquem os seus espaços preferidos e que os próprios espaços vejam nisto uma oportunidade para terem maior divulgação. E a inserção de um espaço ou de um local, de um espaço ou de um evento no site é gratuita. Existe depois existem outras modalidades para já pagas, como por exemplo ter o local em destaque na página, ter uma galeria de fotos, ter sistema por defeito de dar duas fotos, mas ter uma galeria com mais fotos do que isso e fotos profissionais, ter um vídeo, ter uma fotografia 360 graus, ou seja, um conjunto de serviços que depois podem mais sofisticados, digamos assim, mas a filosofia de base é gratuita. Uhum, okay. E depois tem o meu P24, que é o quê? O meu P24 é uma espécie de alicerce disto tudo. Você está por debaixo dos outros sites, mas também é um site por si só. É uma rede social mais direcionada, quase totalmente direcionada para a informação ou para o grande Porto, que existe dentro da rede. Parece um pouco complicado, mas eu vou explicar mais ou menos. Se calhar é mais fácil. Quem criar uma conta na comunidade Porto 24, ou criar uma conta no Porto 24, ou na revista, em qualquer dos sites, essa conta é a única conta para toda a rede. E essa conta dá acesso ao tal meu P24, onde as pessoas podem criar grupos de interesse. Por exemplo, se gostares muito de fotografia, podes criar o grupo Fotografia do Porto e outras pessoas podem juntar-se a esse grupo e podem ter discussões sobre fotografia. As pessoas podem simplesmente dizer o que pensam, o que lhes vai na alma naquele preciso momento. Podem comentar no meu P24, podem comentar as peças, ou seja, também é possível a partir desse site ter uma visão de toda a atividade nos outros sites, por ordem cronológica. Sempre que um novo conteúdo é colocado ou um novo comentário, aparece lá uma referência a isso e é possível comentar e é possível também partilhar para as redes sociais externas e é possível ainda guardar numa área pessoal de favoritos ou guardados em que outras pessoas vão poder ver o que tu guardaste. E se essas pessoas gostarem particularmente dos teus gostos, digamos, a se identificarem contigo, provavelmente, se forem à tua área pessoal, vão encontrar coisas que também lhes interessam. ou então simplesmente guardas ali para leres mais tarde, ou para porque decidiste valorizar aquela peça por alguma razão. Pronto, e penso que há só mais uma planeta, que é o Planeta, não é? O Planeta é um agregador de conteúdos da internet sobre o Grande Porto. Que tem a particularidade de ser uma espécie de curadoria da vossa parte, não é? Vocês selecionam os temas e dão destaque a alguma coisa, não é? Tem várias secções, digamos assim, várias opções. A ideia é o Porto, depois partimos para as várias. Ou seja, onde é que se fala do Porto? Temos uma parte que é o que me dizias, que é uma coisa geral, através de pesquisas de notícias ou do próprio Google, de tudo o que se diz sobre certas palavras, e aí sim escolhemos os temas-chave, Metro do Porto, orçamento... Portanto, eu, se quiser acompanhar um tema, posso ir aí, sim, sendo um tema que vocês acharam relevante. É atualizado automaticamente sempre que haja um novo conteúdo com aquela palavra-chave. Depois temos um agregador de blogs selecionados, como o teu, em que só temos um título e uma... se a pessoa pode ver um pouco o início do post, sim, ou seja, em poucos cliques pode-se chegar a tudo o que os blogs, ou quase todos os blogs, estão a dizer. Outros jornais, as secções Porto, quando temos acesso a essa segmentação, e no Twitter, que é um conjunto de pessoas e instituições que só falam sobre o Porto no Twitter, e ainda na própria rede Porto 24, já agora, e ainda uma revista de imprensa, barra de blogs, que vamos fazer regularmente. Essa questão de terem links para fora não vos assusta? Ou seja, vocês estão a gerar muitos links que potencialmente vão levar as pessoas para fora dos vossos sites. Isso não vos preocupa, porque vos vai eventualmente fazer perder espaço, sim, que teriam de outra forma? Não, pelo contrário, nós achamos que isso vai ser uma das nossas mais-valias, porque existe essa mentalidade nos meios de comunicação, e não só, noutros sites, em quase todos os sites, tirando os blogs, que faz parte da natureza dos blogs e das discussões nos blogs, fazer ligação para outro post e gera-se uma discussão. Mas, de facto, a maior parte dos sites parece ou desconhecer a natureza da internet, que é de ligações, ou então conhecem-na e acham, e se calhar é legítimo, que não devem fazer porque estão a perder visitantes. Nós achamos o contrário, nós achamos que ninguém está num site. Primeiro, quase hoje as pessoas são multitarefas e estão num site, estão no Facebook, estão no Twitter, estão noutro site e estão no trabalho e estão a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e é até um pouco arrogante acharmos que as pessoas estão ali no nosso site e que vão estar ali uma boa meia hora. Arrogante ou ingênuo, conforme a perspectiva, não sei. É arrogante ou ingênuo, não é? Pois, é arrogante ou ingênuo, exato. Ou seja, isso vai ser uma das nossas mais-valias, porque, como dizia há bocado, existe muita coisa, mas às vezes não existe uma mão, digamos assim, não estamos a ser paternalista, mas que mostre o que existe. Porque as pessoas realmente têm mais que fazer do que ver 30 mil blogs. Assim, existindo um filtro, é muito, ou seja, a ida ao nosso site pode ser até apenas, as pessoas até podem não ver os nossos conteúdos e servir como um ponto de partida. Por nós está tudo bem, porque eventualmente a maior parte das pessoas vão ver os nossos conteúdos porque eles vão saltar à vista, estão lá, mas já tivemos uma função. Okay. Só para concluir, qual é que é o vosso timing, mais ou menos, para definir se isto é um projeto de muito longo prazo ou se é algo que, pronto, que tem um tempo mais limitado? Não temos um timing definido, porque seria, penso que seria errado fazê-lo. Temos metas a atingir, que definimos como a nossa necessidade de financiamento externo, e o que podemos, o que o projeto pode crescer se esse financiamento externo vier. Isso temos. Agora, nesta primeira fase em que o projeto nasce ainda com capitais próprios apenas, sabemos que da forma como estamos construídos e a filosofia do projeto e a nossa forma de organização interna que permite é de baixo custo. E, portanto, os custos de estrutura são poucos. Então, permite-nos, com algumas receitas publicitárias da publicidade, existir. Agora, o ponto é o crescimento do projeto. Isso, o tempo dirá se, por si só, o projeto poderá crescer ou se precisaremos de mais financiamento. Achamos é que tínhamos que surgir também para mostrar quem somos e mostrar que vale a pena, eventualmente, investir em nós. Ok. Obrigado. Obrigado.